Domino Mike, meu chegado, só com os mano lado a lado. Só proceder, otário, pra chegar onde cê quis. Nada pro nariz, vejo você infeliz. Gangsta, gangsta, até o último tristes aí. Faço a minha e minha sina, é só no sapatinho, só no pianinho. E vem devagarinho, sozinho, assim eu vou dominando as ruas, filhos da puta, soldados de conduta. Vem pra guerra, luta e chuta o bode na hora certa. Que frase correta, calibre, engatilha, aponta, mira e acerta. É bléu, deixa comigo, sangue espirrando pra todo lado. Cai mais um otário, todo habitante é soldado, já era. Faça a coisa certa, correta, esqueça da meta. É matar ou morrer, no meio da guerra já foi, não teve boi. Só miolo estraçalhado, fudeu um arrombado. É lamentável, gueto organizado, bem. Incomodando os moda, tô a 100, veja bem. E não tem pra ninguém, essa é a hora, vem. Aprender como se faz, isso é foda. Tank, isso é gueto organizado, bem. Incomodando os moda, tô a 100, veja bem. E não tem pra ninguém, essa é a hora, vem. Aprender como se faz, isso é foda. Tank, isso é gueto organizado. Respeito os manos da favela e quem faz parte dela. Que quando tem, tem, quando tem é sem miséria. Faço a minha e minha sina, é minha poesia. Às vezes sem futuro, mas faço com alegria de ver o bicho pegar. Pega esse pé de break, ouve no T-Pack, se sentindo quem no West. Esquece e deixe pra depois, que essa já foi. Ouve uma paulada, esqueça de teu dan. Só maloqueiro de estilo, comigo é aquilo. Sem perna de grilo, mas também sempre tranquilo. Sem piada, sem farsa, aqui é só desgraça. Nego vai tremer quando conhecer comparsa. É a raça em pessoa, na boa, só vive de boa. Demônios na garoa, tentando pegar a boa. Não teve boi, só miolo estraçalhado. Fudeu um arrombado, é lamentável, gueto organizado, bem. Incomodando os moda, tô a 100, veja bem. E não tem pra ninguém, essa é a hora, vem. Aprender como se faz, isso é foda. Tem que, isso é gueto organizado, bem. Incomodando os moda, tô a 100, veja bem. E não tem pra ninguém, essa é a hora, vem. Aprender como se faz, isso é foda. Tem que, isso é gueto organizado. A última parte faz parte da minha história. Agora o crime é o crime e vários fica na memória. História que a vida conta a trajetória de alguns. Não é pra qualquer um, na função eu ouço zum, zum, zum. Para de blá, blá, blá, não tem mais como parar com parça. É quem traz e faz a mente do mano que pá. Esquece, não dá mais pra voltar atrás. É a gente que faz, que fica de campana pra mandar pros ais. Você fica esperto pra ver, não tem proceder. Da DASA militar, eles mandam se fuder, pode crer. Proceder faltou, não tem o amor, assim que acabou. Quem tem mais homicídio é o vencedor. Loucura da pura, viver sem amanhã. Mata o Lambachan, é sem fã, vivendo no Vietnã. Já foi, não teve boi, só miolo estraçalhado. Fudeu um arrombado, é lamentável, gueto organizado, bem. Incomodando os moda, tô a 100, veja bem. E não tem pra ninguém, essa é a hora, vem. Aprender como se faz, isso é foda. Tem que, isso é gueto organizado, bem. Incomodando os moda, tô a 100, veja bem. E não tem pra ninguém, essa é a hora, vem. Aprender como se faz, isso é foda. Tem que, isso é gueto organizado. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Que isso é gueto organizado. Negou, chega banguela e quer morder, mó menos squank. Otário não tá ligado que as verdes é consequência. Representando, revira, volta, mata.